Continuando, irmãos, uma capacitação cristológica fundamentada na experiência do Senhor, totalmente fundamentada na experiência do Senhor. Então, nós somos chamados para fazer discípulos. E esse discipulado tem como particularidade o relacionamento entre discipulador e discípulo, porque foi assim que Jesus fez. E é assim que nós temos que fazer também. Ele é composto de duas partes, uma parte importantíssima, que é a parte do relacionamento, da convivência, e uma parte que é dentro desse relacionamento e desta convivência, aprender acerca daquilo que Jesus nos ensinou. E como passo inicial, ou pré-discipulado, o texto diz que nós temos que fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos toda a autoridade, somos chamados para fazer discípulos e chamados para levar as pessoas ao santo batismo em nome da Trindade excelsa. Irmãos, nós não podemos ser tímidos, pelo contrário, temos que ser arrojados. Cada congregação deve ser arrojada, não precipitada, mas arrojada, no sentido de que a pessoa tenha um encontro com o Senhor Jesus. E tendo esse encontro com o Senhor Jesus, e se transformando numa nova criatura, ele possa ser ou ela possa ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós somos investidos de autoridade, trabalhamos para fazer discípulos convivendo e ensinando, e batizando em nome da Trindade excelsa, fazendo com que as pessoas possam experimentar o modelo de vida de Jesus. Porque se cada irmão na igreja viver o modelo de Jesus, a hora que ele se transformar em evangelista, ele vai ser um evangelista como Jesus. Se ele for um instrumentista, um cantor, ele vai fazê-lo como o Senhor louvava, o Senhor Jesus louvava ao Pai enquanto estava aqui. Ou seja, se é um ministro de oração, vai orar como Jesus orava. O modelo é Jesus. Em todo tempo é Jesus. O modelo não é pautado nem em experiência A, nem em experiência B. Nós podemos aprender e devemos aprender com as mais diversas experiências. Não é que podemos, devemos, é obrigação nossa como líderes ficar sabendo do que está acontecendo de bom na Igreja do Senhor em toda parte e podemos utilizar muito daquilo que o Senhor tem revelado, aquilo que for bênção, aquilo que for compatível com a nossa experiência, com também os nossos costumes, aquilo que estiver dentro da reta doutrina bíblica, das nossas características ministeriais, nós somos chamados então a isso. Investidos de autoridade, discipular, evangelizar, batizar e, em quarto lugar, ensinar. Ensinar tudo quanto vos tenho ordenado, diz o texto. Preste atenção, eu noto ao longo dos últimos anos, já notei ao longo dos últimos anos e noto ainda, que as pessoas fazem muitas coisas que fazem parte, sim, da Bíblia, fizeram parte da vida de Jesus, sim, mas não há um sistema, não há uma metodologia. E por não haver sistema ou metodologia, por exemplo, um agricultor, ele tem uma maneira certa de preparar a terra para depois fazer a semeadura, esperar o tempo certo e depois fazer a colheita da maneira certa. Se você verificar qualquer profissional em qualquer área, é assim. Porque só nós, como igreja, vamos fazendo as coisas, orando, cantando, louvando, bendizendo, mas desordenadamente. E como fazemos desordenadamente? Não nos investimos, às vezes, da autoridade que temos, não discipulamos sistematicamente, não evangelizamos sistematicamente, e por causa disso, na hora do batismo, nossas igrejas às vezes não batizam no na quantidade, no potencial que a nossa igreja pode levar as pessoas ao batismo. Por isso nós temos que ensinar, em quarto lugar, ensinar tudo que o Senhor ensinou, tudo que ele nos ordenou, nós temos que ensinar. O modelo é a vida dele e nós, então, somos chamados a nos encontrar, que seja uma vez por semana, que seja uma vez por mês, mas aí mastigar, mastigar, mastigar bem, para não ser só uma coisa teórica. Para que nós tenhamos um acompanhamento e nós possamos transformar o ensinamento numa prática de vida. Veja bem, numa prática de vida. Por isso precisamos de ensinamento, porque senão chegam os líderes que estão acima de nós, que também somos líderes, e eles muitas vezes nos exortam e com propriedade nos exortam, porque no dia do batismo nós não levamos ninguém para batizar. E não levamos porque não trabalhamos sistematicamente. E não temos ninguém para apresentar, para ocupar as várias funções diretivas da igreja, porque sistematicamente nós não trabalhamos para que a pessoa se tornasse evangelista, diácono, presbítero, oficial de escala, pastor, missionário, os mais diversos dons e ministérios ficam defasados por causa da falta de metodologia e de sistema, de organização, porque não obedecemos ao que Jesus disse de ensinar as pessoas a viverem segundo aquilo que ele nos ordenou. E finalmente, irmãos, em quinto lugar, ele nos disse: eu estou com vocês. Emmanuel, Deus conosco, até a consumação dos séculos. até a hora da volta dele, ele nos garante. Primeiro, ele nos investe de autoridade, agora, ele nos garante que está conosco, que não nos deixa sozinhos. A palavra diz: Eu não vos deixareis sós. Nós temos a certeza que o Senhor está acompanhando a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família, e porque Ele está acompanhando, nós podemos crer no amanhã, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, como diz o hino. Essa é uma promessa maravilhosa. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o final. E depois viveremos com ele eternamente. Que Deus te abençoe. Depois de ouvir em Efésios, no sábado passado, que nós devemos buscar a maturidade cristã para não sermos mais meninos espirituais, agora somos chamados a nos investir de autoridade, fazer discípulos, evangelizar, batizar, ensinar na certeza de que o Senhor é conosco. Que o Senhor te acompanhe, meu querido líder. Que o Senhor te abençoe. E seja qual for o seu ministério, aquele que o Senhor lhe concedeu, você possa ser uma bênção. Mas que nós nos organizemos para discipular a todos, a fim de que tenhamos uma colheita abundante para a glória do Senhor. Deus te abençoe, fique na bênção do Senhor, fique na paz do Senhor e se torne a cada dia mais e a cada semana mais um líder melhor preparado para o desempenho do seu ministério, para a sua vida e para a sua missão. Em nome de Jesus. Amém.